a nossa roupa. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim. Até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui, caminhando na praia. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa Viagem da Saudade. Nesta terça-feira, 24 de fevereiro. Temperaturas aqui na zona de Orleans, atualmente 10 de graus. Já parece primavera, hein? Mas nós vamos fazer subir as temperaturas aqui com a nossa música. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Fique connosco até às 12. Somos a boa companhia. Seja feliz connosco. Como vem sendo habitual, muita, muita música. E hoje vamos ter aqui alguns jovens também a participar aqui no programa Viagem da Saudade. São férias. São férias para aqueles que andam na escola, bem entendido. Para si que está a trabalhar, muita, muita coragem. E vamos lá botar o fogo no terreiro logo com Delfim Júnior, Império Show. Vamos lá. Vai ser assim a música toda da manhã. Música alegre para si. Música romântica. E como vem sendo habitual, vamos lá ao fundo da mala buscar alguns velhos êxitos. Com a loirinha, porque a morena não está. Na quarta-feira eu vou ter com a mulata. Quero essa paixão que mata, porque a noite durará. Bota fogo no terreiro, eu quero chegar primeiro para dançar com a loirinha. Comprometido, temos aqui alguns jovens aqui no nosso programa, eles vão se apresentar. Vamos lá, como é que te chamas? Moi, c'est Nino. Et tu viens faire quoi ici dans l'émission? Je viens participer, écouter la musique et. Oui. Faire des dédicaces à tes copains, à ta mère, à ton père, éventuellement à aussi. Tes grands-parents, etc., etc., non? Oh, si, c'est à faire ça. Et l'autre jeune homme qui est là, il va nous parler aussi. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 9 ans et j'ai participé à l'émission. Bien. T'aimes bien la musique portugaise? Vous aimez bien la musique portugaise? Ouais. Et vous écoutez ça dans votre voiture, tout ça, ou pas? Ou à la maison? Ça arrive rarement. On écoute, mais enfin, c'est pas rarement, ça arrive. Et c'est quoi votre chanteur préféré, la musique portugaise? Portugaise Kalima ou Nininho, je sais pas. Un des deux. Et toi, Raphaël, c'est quoi? Pareil. on a des fans de Kalema et Nini Obasmaya. Il passera dans la matinée certainement. Vamos lá, botar fogo no terreiro. Foi Império Show e agora arrebenta a festa. Vamos lá, Grupo Ritmo Norte. Já corri muita estrada, já dancei sem fitas. Tive mulheres feias, tive mulheres bonitas. Umas davam-me trabalho, outras davam-me paixão, mas no meio da folia mandavam o coração. Arrebenta a festa, roda para a direita, roda para a esquerda, até que o sol se deita. Arrebenta a festa no salão a ferver, quem entra nesta roda um par vai ter. Arrebenta a festa, roda para a direita, roda para a esquerda, até que o sol se deita. Arrebenta a festa no salão a ferver, quem entra nesta roda um par vai ter. As mulheres desta aldeia gostam muito de bailar, sai a rodada no ar, sorriso a provocar. Vem ao baile com postas cheias de animação. fugir do casamento como o diabo da cruz. Ai Jesus, ai Jesus, não sabes o que é bom, mas eu dou-te uma luz. Ai Jesus, ai Jesus, fugir do casamento como o diabo da cruz. Ai Jesus, ai Jesus, não sabes o que é bom, mas eu dou-te uma luz. Ai Jesus, ai Jesus. Ai Jesus, ai Jesus. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Já nem me interessa, deixei de pedir por nós na minha igreja. Já não vejo a primavera. Ao cantar esta canção, aquece o meu coração. Ai, meu desejo. Vou à procura do mar, talvez para te encontrar, sem saber se vens ou não. Ou então. Vejo a primavera. Ao cantar esta canção, aquece o meu coração. Ai, meu desejo. Vou à procura do mar, talvez para te encontrar, sem saber se vais ou não. Ou então eu fico aqui. Sem ti não há primavera. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Vou dançar com ela, sorrei do salão. Hoje vai ser a patrão. Hoje vai ser a patrão. Vou dançar com ela, causa a sensação. Hoje vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. Hoje vai ser a patrão. Vou sair hoje à noite para me divertir. A mulherada já está à espera. Já vesti o meu fato e o laço de cetim. Eu vou ser uma estrela. Sempre que eu chego à discoteca, não há mulher que não dê um grito. Quando dou um pezinho de dança, a malta levanta e vem ter comigo. Vou dançar com ela, sou rei do salão. Hoje vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. Vou dançar com ela, causa a sensação. Hoje vai ser a patrão. Hoje vai ser a patrão. Vou sair hoje à noite para me divertir, para dançar até de madrugada. O melhor perfume e agora é só curtir. Ai, vai ser tudo ou nada. Sempre que eu chego à discoteca, não há mulher que não dê um grito. Quando dou um pezinho de dança, a malta levanta e vem ter comigo. Vou dançar com elas, sou rei do salão. Hoje vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. Vou dançar com elas, causa a sensação. Hoje vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. Hoje vai ser a patrão. Vou dançar com elas, sou rei do salão. Hoje vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. será patrão. Vou dançar com elas, causar sensação. Hoje vai ser a patrão, hoje vai ser a patrão. secando as lágrimas, vai limpando a cara. Se a saudade matasse, meu bem, eu já cá não estava. Se fosses minha, nem uma semana longe de ti eu ficava. Vê se arranjas um espaço para mim aí em casa. Uma gaveta para as meias já bastava. Para o tempo que eu quero passar contigo, mais vale trocar a morada. E assim que eu for, eu vou para aí, amor. Eu já não sei se corro atrás de ti, se espero ou se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Se esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser um homem amigo onde tu choras ou me vês. Aqui nunca vais ser tratada como uma qualquer. Pobre namorado, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher. Espero se sou sincero. Se tu também queres, eu sou o único que quer. Se esse rapaz com quem namoras vai embora, seja o que Deus quiser. Vou ser um homem amigo e tu choras onde vês. Aqui nunca vais ser tratado como uma qualquer. Pobres namorados, quando voltar vai ter que encontrar outra mulher. Depois liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel, ser se beijou. De Carnaval em Fevereiro. E achou que esse beijo ia durar o ano inteiro? Não, não, não, não, não. Já deu confusão. Na boca um gosto bom, com sabor de despedida. Espero que esse amor se encontre em outra vida. Amém. Vai ser tão bom. Nossa confusão. Eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só na próxima vida. Eu quero casar primeiro, encontrar alguém antes de beijar o mundo inteiro. Andar de anel e ser fiel, mas só na próxima vida. Do sol, depois deu-me um banho. Ai, na próxima vida, vizinhos com toa. Agora vamos lá para a casa da Mariquinha. Foi no domingo, sei, a casa onde vivia a Mariquinha. Mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. As tais janelas que tinham tabuinhas, do resto são ao telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse. E há um vidro pegado e um colado onde vi as tabuinhas. Entrei onde era a sala para estar, há secretário, sujeito de alegrinhas. Mas ouvi coças com barra, nem viola, nem guitarra, nem espetadelas esportivas das vizinhas. O tempo gravou a garra na alma daquela casa onde às vezes estavam sardinhas. Quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinha. Porque eu uso uma vidraça com cercadura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhas. Entregar ao funcionário umas coisinhas. Pois chega-se a desgraça, toda a graça da casa da Mariquinha. Que não vi nenhum lado. As tais janelas que tinham tabuinhas, do resto são ao telhado. Não vi nada, nada, nada que pudesse dar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e afogado onde vi as tabuinhas. Entrei onde era a sala para estar, há secretário, sujeito de alegrinhas. Mas ouvi com barra, nem viola, nem guitarra, nem espetadelas esportivas das vizinhas. O tempo travou a garra na alma daquela casa onde às vezes estávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinha. Porque eu uso uma vidraça com secadura de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhas. Entregar ao funcionário umas coisinhas. Pois chega-se a desgraça, toda a graça da casa da Mariquinhas. Ai, aqui estamos na casa do da Mariquinhas com o Zimbro, este novo tema. Para ter feito da casa o que fizeram, melhor foram que a mandassem para as alminhas. Pois se a casa de filha, o que foi viver de amor, a ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e das saudades e gosto, que eu vou procurar esquecer. Numa ginginha, pois dar de beira a dor é o melhor. Já dizia a Mariquinha, pois dar de beira a dor é o melhor. Já dizia a Mariquinha. Ai, como é bom ir às nossas raízes. Agora vem aquele famoso Carlitos, Carlitos, de Fernando Correia Marques. Carlitos, Carlitos, vê se te portas bem, pá. Como é possível que eu tenha a dizer sempre as mesmas coisas, hein? Oh! Carlitos, não puxa o rabo ao gato. Carlitos, não estragues o teu sapato. Carlitos, para a frente, Carlitos, para trás. Isso não se diz, isso não se faz. Carlitos, não matas ao teu irmão. Carlitos, não deites papéis para o chão. Carlitos maroto, Carlitos traquina. Carlitos, ainda levas uma lamparina. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou o Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. Carlitos, Carlitos, vê se te portas bem, pá. É que os meninos bem comportados obedecem sempre aos papás, hein? Oh, Carlitos, não roubes os chocolates. Carlitos, não faças mais disparates. Carlitos, para lá, Carlitos, para cá. Carlitos, tu vais, mas é para a cama já. Carlitos, toma juízo e não faltes à escola. Carlitos, toma cuidado ao jogares à bola. Carlitos, vai à mamã. Carlitos, vem ao papá. Carlitos, já para aqui, ou então apanha já. E eu que sou Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. Carlitos, Carlitos, afinal já és um homem, hein? E eu que sou Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. E eu que sou Carlitos, até me deito cedo, até me porto bem. E aprendo também as lições, adoro o meu pai e ajudo a minha mãe. Ai, o Carlitos aqui do Fernando Correia Marques, ele que vai estar connosco o sábado 25 de abril na grande festa dos anos 80-90 organizada pela Rádio Arc-en-Ciel, e isso na sala La Passerelle à Fleury-les-Aubrais. As entradas já estão à venda, podem ir sur It's Event ou então no site da Rádio Arc-en-Ciel e vocês vão encontrar todos os dados. E porque não também passar aqui, então passar aqui aos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel para comprar as suas entradas. Se comprar antecipadamente são 15€, se for o dia mesmo serão 20. Portanto, haverá vários artistas: Nel Monteiro, Fernando Correia Marques, Broa de Mel, Luís Manuel, DJ, um DJ para animar a noite. Também a Ronda Minhota vai-nos cantar, dançar. Também o Floc Club português. Bom, são eles que vão representar o Floc Club português nesta grande noite, sábado 25 de abril. Não falta. Nós vamos continuar com a música para toda a vida. cheiro e o sabor do desejo e a mesma chama. Tentei calar meu coração, mas ele diz que não, que ainda te ama. Por mais que eu tente, meus pensamentos estão ligados a ti. Não sais da minha cabeça, devia partir, mas ficaste em mim. Abrigo quando o amor terminou. Fui eu que chorei baixinho no escuro. São exatamente 9 horas e 59 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. Estamos aqui na companhia do programa Viagem da Saudade, um programa musical. Mas hoje temos aqui um amigo da Rádio Arc-en-Ciel, que podemos dizer assim. Olá, muito bom dia. Bom dia. Tem que falar mais perto do micro, se faz favor. Ou pode puxar o micro para si. Bom dia. Não. Muito bom dia. Então você, o que é que faz aqui para a zona da Orleans? Você vem de Gian? Nós somos de Gian e viemos participar à recolta de vêtements, de tudo um pouco, ajudar os nossos compatriotas em Portugal. Justamente, houve um anúncio aqui na rádio para que todos os portugueses, e não só todos os voluntários, quisessem trazer roupas de cama, coisas, arroz, massa, coisas que não se estraguem, que para ajudar as pessoas que estão em caridade em Portugal, não é? Exatamente. É o nosso dever, é contribuir a ajudar os nossos compatriotas em Portugal. É o nosso dever, penso que devemos todos ser solidários uns com os outros. Nós estamos muito contentes em Gian, lançamos a ideia por intermédio da rádio Arc-en-Ciel e logo começamos, encontramos com muitos pacotes, como você viu, muitos pacotes que vieram de duas carrinhas carregadas de alimentos, roupas de cama, roupa para bebés, um pouco de tudo, muitos cobertores. E certamente vai dar muito jeito às pessoas que perderam tudo, perderam casas, perderam tudo o recheio das casas e que infelizmente não têm meios para adquirir a outros, só com a solidariedade de toda a comunidade portuguesa, não só no estrangeiro, mas também em Portugal. E felizmente que ainda há muita gente que faz caridade e nós estamos aqui para ajudar também essas pessoas, não é, Sr. Simão? Pois, eu acho que é o nosso dever, sobretudo que a maior catástrofe em Portugal foi na minha zona, foi a 20 quilómetros da minha terra. Leiria. Você de que zona é, exatamente? Eu sou da Alcobaça. Alcobaça. E na zona de Leiria foi a mais afetada. Tem lá muitas famílias que perderam as casas, que ficaram absolutamente sem nada, não é? Portanto, a mim fez-me muito prazer e muito calor ao coração ajudar com esta ajuda a todos os portugueses e muitos franceses que também ajudaram a comunidade portuguesa. Todos eles participaram. A comunidade francesa aqui em Orleans também ajudou muito e não só. Eles gostam, são humanos também. Pois, é o nosso dever. Penso que é melhor ajudar-vos e termos contribuído todos juntos. Todos poderemos fazer muitas coisas juntos, mas sempre temos de ser muito unidos. É o nosso dever. Desde já tenho a agradecer então a essa participação que vocês fizeram em Gian. Gian é uma zona a 80, mais ou menos 80 quilómetros daqui e vieram diretamente lá com dois caminhões que trouxeram cartões e cartões cheios de certamente muitas coisas que vão ser úteis à comunidade portuguesa em Portugal, não é? Pois, eu acho que sim, há um pouco de tudo, roupa para camas, cobertores, há um pouco de tudo, muita roupa de bebê, alguns medicamentos também de enfermeiras que trabalham no hospital em Gia, que também assistiram. Agora basta saber se esses medicamentos... Certamente, e depois vão dá-los lá a farmácias ou zonas, não sei. Portanto, muito obrigado. E já agora que está aqui, você também faz uma organização brevemente para ir a Lourdes, não é? Fala-nos lá, já uma vez está aqui, aproveito lá um bocadinho da antena para falar como é que se vai organizar essa viagem, mas tem que falar um bocadinho mais perto do micro. Portanto, esta viagem é organizada depois, há 31 anos que fazemos esta viagem, é uma viagem que recebe pessoas de Gian, Saint-Benoît, Châteauneuf e, no fim, carregamos aqui em Orleans. O último carregamento é em Orleans, no teatro, e é sempre, este ano, as datas mudaram, é no 7 de maio, simplesmente porque na Pentecôte é o rassemblement dos militares do mundo inteiro. É muito interessante a ver, mas não podemos ir nesta altura porque não há hotéis. Hotéis. É o problema. Portanto, é no 7 de maio, fazemos essa viagem, há 31 anos, está tudo cumprido, restaurantes, tudo isso, hotel, duas noites no hotel, as refeições está tudo cumprido e é o preço só de 280 euros por pessoa. As pessoas que costumam ouvir aqui a nossa rádio, está uma publicidade que está a passar todos os dias aqui também. Sim. Para essa viagem, e mais uma vez muito obrigado também de organizar para toda a comunidade estas... Exatamente. Viagens, é sempre bom, é um momento também de convívio com outras pessoas, não só de ir a Lourdes, mas também um convívio entre pessoas que se conhecem umas às outras e que se vão conhecendo, não é? Sim, a gente aqui de Orleans, vamos sempre uma média de 20, 30 pessoas aqui de Orleans, já a maior parte de nós conhecemos uns aos outros, já é isto, e temos de agradecer também a participação da Rádio Comercial, que a publicidade é hoje é o essencial, não é? Exatamente. Bom, então, olha, muito obrigado, bom retorno para Gian, e cumprimentos lá a toda aquela malta de Gian, a todas as associações também, porque somos sempre bem recebidos quando vamos a Gian. É verdade, a nossa intenção é que todo mundo que venha aos nossos bairros, à nossa associação, que sejam sempre bem recebidos. É essa a nossa intenção. Isso é o nosso orgulho, é isso. Muito obrigado e obrigada por tudo. Obrigado a você e então até uma próxima vez. Meu coração começa a palpitar e vens tu com aquele vestido que... E vamos continuar aqui com a nossa música. És uma bomba, Daniel Fernandes. E dás-me um beijo, acendes meu desejo. E vocês têm também produtos, sei lá, roupa, que pode fazer em donativo a pessoas que saem amanhã um caminhão para Portugal, daqui de Orleans. Tem até amanhã, então, para trazer coisas, tudo em cartões embalados com o nome de cima. Agradecemos para que as pessoas, quando chegar lá, saibam o que está dentro dos cartões. Portanto, muito obrigado a todos vocês que participam. E já aqui a nossa sala, embaixo, já tem lá muita, muita coisa. Mas será sempre pouco para ajudar os portugueses que estão em Portugal, que estão em dificuldade. E agora vamos ao canto alentejano com Miguel Azevedo, o seu novo grande sucesso, As Mondadeiras. E os cantantes alentejano Era Uma Vez. Yeah. gostaram deste canto alentejano? Espero que sim. É mesmo fixe, como diz o outro. Vamos lá ouvir Nel Monteiro. E ele vem com aquele famoso retrato sagrado. Vamos ouvir. Existe ainda velhinho um quadro que nele contém. O retrato que é sagrado e nele fotografado o rosto de minha mãe. Há dias fui-me deitar, o retrato fui beijar, como é sempre meu desejo. Isso é boca mexer, parecendo querer-me dizer, é tão doce esse teu beijo. Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Parece que está sorrindo noite e dia para mim. Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Parece que está sorrindo noite e dia para mim. Esse retrato tão querido, tão velhinho e polido, que minha mãe me deixou. E ao morrer disse-me ela, toma lá, esta é aquela que por ti tanto chorou. Essa mulher tão querida, que para me dar a vida, a sua vida perdeu. Meu Deus, vos peço a rezar, que para recompensar, tenha um bom lugar no céu. Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo noite e dia para mim. Mãe, mas ainda me deixaste o teu retrato por ti. Mãe, o teu retrato tão lindo, parece que está sorrindo noite e dia para ti. Música que faz arrepiar, esta do Retrato Sagrado de Nel Monteiro. Espero que tenha sido do vosso agrado. Agora vem Broa de Mel com um tango. Vamos lá. Isto dá mesmo para dançar assim, quem sabe. Tango de cor, cor de rosa, mas há rosas de outra cor. Rosas brancas tão mimosas, as vermelhas são vaidosas. Este tango é só o meu tango é de saudade. Tem a cor das andorinhas a cantar como quem reza. Eu faço um tango à tristeza e lembro as saudades minhas. Tango é romance, é fantasia. O tango é cor, som tango é esperança, pelo fundo do mar. É um passo de dança que nós vamos dar. O tango é azul, cor do ar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango é lente, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Tango feliz, tu és vida. Aguarela multicor, tu és bola colorida, borboleta então torcida, pois arde flor em flor. O meu tango é desespero, se desfolha o mal me tem. Eu sei que és sincero, não ligas, sei que te quero, não ciúmes de mulher. Tango é romance, é fantasia. Tango é cor, som que iria. O meu tango é esperança, verde cor do mar. É um passo de dança que nós vamos dar. Tango é azul, cor do ar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Tango, tango, hein? Eles vão nos fazer dançar, certamente. Broa de Mel, 25 de Abril, na sala de festas de La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais, um espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel. Quem vai estar lá também vai ser Fernando Correia Marques. Vai haver presente quatro artistas que marcaram os anos 80, 90. Também um DJ para você poder dançar. E também o grupo folclórico Ronda Minhota vai estar presente. Comes e bebes a partir das 19 horas para você poder passar uma noite do 25 de Abril de arrombar. Não esquecer. Cada fato tem um país e eu sigo sempre a tradição. Mas se uma mulher me convida, bate logo o meu coração. Se for comer um cozido, eu vou sempre bem vestido, vou à portuguesa. Mas se comer um queijinho ou um croissant bem quentinho, então vou à francesa. Se for comer uma pizza, eu vou logo à italiana, nem sei o que faço. Se me derem boa pinga e houver boa comida, ai até rapo tacho. Sempre que sou convidado para um jantar de gala, logo me arranjo a valer e mesmo até sem querer sou o galã da sala. Cada prato tem um país e eu sigo sempre a tradição. Mas se uma mulher me convida, bate logo o meu coração. Se for comer um cozido, eu vou sempre bem vestido, vou à portuguesa. Mas se comer um queijinho ou um croissant bem quentinho, então vou à francesa. Se for comer uma pizza, eu vou logo à italiana, nem sei o que faço. Se me derem boa pinga e houver boa comida, ai até rapo tacho. Eu sou louco por comida, pelos melhores pratos do mundo. Burritos à mexicana, moamba à angolana, não dispensam um segundo. Eu adoro um bom prato, como tudo com agrado. Feijoada à brasileira, um sushi à japonesa, aí eu fico consolado. Yeah! Se for comer um cozido, eu vou sempre bem vestido, portuguesa. Mas se comer um queijinho ou um croissant bem quentinho, então vou à francesa. Se for comer uma pizza, eu vou logo à italiana, nem sei o que faço. Se me derem boa pinga e houver boa comida, aí até rato tacho. Ai, ele até rapa tacho, ele é um comilão, hein? O Fernando Correia Marques, então ele também vai estar presente no sábado 25 de abril na sala de festas La Passerelle à Fleury les Aurais. Quem vai estar presente também vai ser Luís Manuel, ele vai nos cantar também os seus, todos os seus grandes sucessos, como este, Discoteca, Chame-me Luís, Encontro na Praia, etc, etc. Solidão, solidão. Os bilhetes já estão à venda. É só ir ao site da Rádio Arc-en-Ciel. Ouvir aqui simplesmente aos estúdios. Não se esqueça, se os comprar antecipadamente são apenas 15 euros. Se for o dia mesmo, são 20. Vale a pena. Para os aderentes serão apenas 15 euros. E mais uma pequena prendinha logo à entrada. Vale a pena ser aderente da Rádio Arc-en-Ciel. Se não o é, então venha aderente e pagará apenas 15 em vez de 20. O dia mesmo, hein? À noite, à discoteca que eu vou. À noite, para ver dançar o chão. Ai, aquilo vai ser mesmo uma discoteca gigante. 25 de abril. Na sala La Passerelle, Fleury les Aurais. E todos saltam, e todos saltam a cantar. Contamos consigo. Venham numerosos, tragam os amigos. Vale a pena vir aqui. Quatro artistas presentes, mais um DJ e mais o folclore português que não podia faltar, a Ronda Melhor. Eu quero ver juventude dançar e ouvir tema vai ser, você vai se poder vestir como nos anos 90, 80, vamos lá, você venha vestido assim à maneira e a pessoa que terá o mais bonito traje será recompensada. E por que não, como dizia aqui o Luís Manuel, pode vir em Michael Jackson, por que não? Vida próxima. Os olhos da cor do mar são tão lindos, os teus lábios de estar. Eres tu, eu pensei, aquela miúda que eu amei. Penso em ti tanta vez e nunca mais. Vamos lá recordar estes artistas. Então, sábado 25 de abril, já ia dizer fevereiro, não, é abril, no mês de abril. Ainda temos praticamente 2 meses, mas os lugares vão ser limitados, embora a sala seja grande, mas as entradas vão ser limitadas, como sempre. Os primeiros que comprarem são os primeiros servidos. Então vai ser uma discoteca gigante, como nos anos 80, 90, as discotecas estavam na moda. Agora menos, mas nós vamos continuar aqui com o artista que vocês também gostam. Ele chama-se, ele é um madeirense, sim, é Miro Freitas. O que será? Eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser que fique aqui. Já corri demais, já tentei agradar toda a gente. Procurei nos outros a minha felicidade. Hoje eu quero paz, quero viver do meu jeito. Hoje eu sou a minha escolha, a minha alegria, a minha verdade. Não vou mais olhar para trás, não vou esperar alguém para me fazer feliz. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. E gente sempre a reclamar. Vivo como eu quero, tu podes me acompanhar. Se a vida é uma aventura, eu só quero aproveitar. Sou feliz com o que tenho, sigo o meu caminho, sempre a sorrir. Tenho fé, tenho esperança, enquanto Deus quiser eu vou me divertir. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Então vamos lá, ser feliz, é isso que eu digo aqui muitas vezes, seja feliz, é isso mesmo, viva a vida. E agora vem Cássio com Vai Ter Que Rebolar, e esta música é especialmente para uma pessoa que está todas as terças-feiras e não só, todos os dias a ouvir a Rádio Arcancel, a senhora Araújo. Muito bom dia para si e muita, muita coragem. Jogo. Vai, vai, vai. vens ter comigo só para me enlouquecer. Eu peço um beijo, tu vais-te logo embora, mas eu confesso, tu vais-te arrepender. A partir de hoje vai ser diferente, quando chegares eu nem vou olhar para ti. Quando ficares bem sexy à minha frente, ai meu amor, vou dizer-te assim. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar, vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo a dançar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar, vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo a dançar. Vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo a dançar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Agradeço a Deus por a ter encontrado. Ela é Maria, como eu amo a minha portuguesa. Ela é Maria. Vamos lá continuar. Agora vem dois bombons, duas bombocas. E elas dizem que há uma recaída. Não sei que recaída é que elas estão a falar, mas vamos ouvir, vamos descobrir. É o último sucesso delas, de bombocas. Estivemos com as bombocas. Bombocas aqui nas platinas da Rádio Arconcel. E agora vem aí um artista que é Nininho Vaz Maia. E eu tenho aqui os meus dois jovens que nos vão falar de Nininho Vaz Maia. Gostais do Nininho? Sim. E quais são as canções preferidas do Nininho? Gosto de ti, estou chateado, calone. Dizem-me tudo, se pá. E eu para te preferir. É, on vai écouter. Hoje estou chateado. Vous voulez l'envoyer à quelqu'un ou pas? Non. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on l'écoute alors. Allez. Chateado, porque pensas mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não Porque pensas mal de mim? Fui mal interpretado. Não, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Estão à escuta da Rádio Aconselho no 96.2, é o programa Viagem da Saudade, que lhe está fazendo companhia, isso até às 12. O melhor da música portuguesa é aqui na Rádio Aconselho, todas as terças das 9 às 12. Agora vem Nuno Ribeiro com a sua Saloia, e esse tema, penso eu, que vai ser o êxito deste verão. Ele vai fazer sucesso, certamente, como foi ele que fez a música Maria Joana, mas eu este tema penso que vai fazer um grande sucesso. Oi só, Saloia, Nuno Ribeiro. Se ainda saiu há 3 dias, já está aqui nas platinas. Olha que coisa mais linda, e eu sei de onde é que ela vem. E é lá da rua de cima, da terra da minha mãe. Sei que sei de onde é que ela vem. Vem da terra da minha mãe. Aqui estivemos com este tema. Eu penso que é um tema que pode ser internacional, tanto se pode ouvir na rádios portuguesas como aqui em França. Acho que é uma música que tem bastante, bastante potencial para ser ouvida aqui nas rádios francesas e não só. Como esta dos Calemas, não é? Mas esta já fez a volta do mundo. Calemas, te amo. Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas fico tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir. Ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não foi desta que acabou. Todos falam de ti. Tu sabes que eu te amo. Não és mais ou mais ninguém. Eu não agi certo, não agi. Mas preciso de ti, é. Preciso ouvir. Preciso ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não é desta que acabou. Todos falam de ti. De como foi um bobo que te perdi por um pouco. Sair à noite, vou sair um pouco, encontrar alguns amigos. mãos. Vou beber um copo, não olho para outras, nem danço com elas. Cabeça tá noutro sítio. Sei que o meu desejo não se encontra aqui. Volto meio louco, é nos teus braços que me rendo. Só tu. Eu tento disfarçar por ninguém se enterar. O teu cabelo solto me faz viajar. Mas é só por ela, é por ela, que esta noite eu perco até te encontrar. E para ficar só tu. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim. E é ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tua Ana Maria, tu só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria, tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei. Maldita tua Ana Maria, tu só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria, e bem te rias e fingias e dizias ser feliz comigo. Quero chorar e nem me quero lembrar, se dizia mal de ti era capaz de matar. Eu estava louco por ti quando fugiste de mim, e ainda sinto nas entranhas esse choque que sofri. Maldita tua Ana Maria, tu só tu, Ana Maria. Sim. Aqui estamos com esta grande dupla Ana Maria, o grupo Vinil, recordando este grande êxito do Trio de Mira. E agora vamos recordar, vamos lá mesmo ao fundo da mala, e nem a propósito, somos livres. Isto traz muitas recordações para muitos de vocês, não é? Certamente, isto também é para lembrar que o sábado 25 de Abril vai haver uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na sala La Passerelle, à Fleury Les Aubrais. Vamos ter grandes artistas dos anos 80, 90, e vamos ter um DJ para você poder dançar, e também vamos ter o Folclore com a Ronda Minhota, todo um programa para você passar uma noite feliz. Os bilhetes já estão à venda, tanto aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel, como vai haver vários pontos aqui em Orleans, e os pontos habituais, e também no net. Portanto, seja feliz, compre já o bilhete para este grande evento organizado pela Rádio Arc-en-Ciel para marcar o 25 de Abril na Sala Passerelle em Fleury-les-Aubrais. Vamos ouvir esta canção que também marcou o 25 de Abril.

suficiente, mas come que tenho um tê. Bala combate em fome, desde esportistas, de homens de conquistas, povo que é do meu. Bola redonda e o antijogador. Bola redonda, sim, hoje à noite vai ser a bola redonda para o Benfica Real Madrid, onde há grandes polémicas. Vamos dar-vos uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses carapuns suados em momentos gloriosos. Quem é nosso seleção? Tua vida molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos à cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Agora estou ouvindo. É atacar agora e defender para fora. Eles são todos. Nem dão para aquecer. Suar a camisola e até jogar sem bola e disfarçar para o árbitro não ver. No intervalo, solteiros contra casados, fandangos, chulas e fados para aprenderem como é. Durante o jogo, qualquer caso lá surgir, só pode ser resolvido à cabeçada e ao pontapé. Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Existe de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos à campada, todos à molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Os portugueses já provaram muitas vezes saber ser os bons fregueses das grandes ocasiões. Nesta jornada, nem que seja patufada, nós teremos na bancada muito mais de 10 milhões. Força portuguesa! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Ai, o Benfica é Portugal, vamos lá! Gol é gol, vamos lá, deia lá porque não os pronósticos para hoje à noite, Real Madrid, Benfica, que melhor ganho, mas que ganho Portugal, não é? E que Benfica ganhe, vamos lá, seria mesmo bom, mas nada de molhada, como diz aqui o Hermano José. Nós gostamos mais de andar a molhada, não. Mas gostamos mais de beijinhos à portuguesa. É isso mesmo, Rebeca, ela traz-nos beijinho. Nada de molhada, ela é uma pessoa impecável. E civilizada, vamos lá. Thank you. vai o beijinho português, ela é melhor, não é? Hã? Aqui foi a Rebeca com o beijinho português e agora vai o José Cid ao vivo no Campo Pequeno, um grande espetáculo, um grande show que ele fez. Ele é um grande showman, com a idade dele, ainda faz espetáculos extraordinários. Eu tive a ocasião de ver há 3 anos num grande show do José Cid e ele leva multidões. Vamos lá ouvir então Rosa que dei junto à lareira, etc. De José Cid. Ouvido. Vivia no nosso tempo num quarto andar de uma velha mansarda que tinha junto à janela sobre um beiral uma roceira brava que hoje eu venho lembrar para voltar tempo em que tu dormias sobre o meu peito e acordavas calma e a rosa que eu te dei não foi criada no jardim, por isso tinha mais significado para mim. E a rosa que eu te dei era uma terna e simples flor que fez nascer em nós um grande amor. E a rosa que eu te dei não foi criada no jardim, por isso tinha mais significado para mim. E a rosa que eu te dei era uma terna e simples flor que fez nascer em nós, que fez nascer em nós, que fez nascer em nós um grande amor. Eu venho, quero te ver quando regresso junto a e acordar sobre o teu ombro assim. Vem, vou-te contar as minhas mágoas que eu não encontro nem palavras para explicar que sinto por ti, por ti. Veio a boleia lá a donar-te de uma cidade poluída. O desemprego, o abandono dão para contar a sua vida. Foi trabalhar no cachodré com fumo, vício, contrabando, os marginais e a ralé, os marinheiros frequentando. E ouviu cantar no cabaré o jazz, a bossa e o calypso. Dançou descalça sobre as mesas ao ver o público submissor. Bebeu no copo dos clientes o gin e a vodka que sobravam. Solou os gajos mais sabidos, vingou a vida que lhe davam. Veio à boleia lá do norte de uma cidade poluída. O desemprego, o abandono dão para contar a sua vida. Isto foi gravado no Campo Pequeno Vivo em 2015, já lá vão mais de 10 anos. Portanto, vamos continuar com José Cid, desta vez, aqui a cantar a sua linda cigana, aquela cigana mais bonita. Vamos ouvir então. E esta música é especialmente para um ouvinte que gosta de José Cid. Me deixas em desalinho, na caixa fitas e pentes, andava num turbelinho, abroando alfinetes. Compro uma caixa freguês, ou então um pente fino, paga dois e leva três, dá jeito para o menino. De longa saia, trouxa de venda, nasceu na raia, dorme na terra, cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. A seguidilha vai lá preceito, usa mantilha rosa no peito, chama-se Olinda, diz-se espanhola, cigana linda, que pele esmola, chama-se Olinda. Estes dois eu lhe juro, são cinco escudos somente, e posso ler o futuro que tenho na sua frente. Dê-me a mão e logo digo, sem que me possa enganar, quem há de casar consigo, quem por si anda a penar. De longa saia, trouxa de venda, nasceu na raia, dorme na tenda, cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. Seguidilha, vai lá preceito, usa mantilha rasa no peito, chama-se Olinda, diz-se espanhola, cigana linda, que pele esmola, chama-se Olinda. Mas a cidade é miragem, de que Olinda não gostou. E um dia foi de viagem, e na fronteira ficou. Vende tapetes de Cairo, de feira em feira caminha. Mas a rua do meu bairro não tem a graça que tinha. De longa saia, trouxa de venda, nasceu na raia, dorme na tenda, cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. Na seguidilha vai lá preceito, usa mantilha rosa no peito, chama-se Olinda, diz-se espanhola, cigana linda, que bela esmola, chama-se Olinda. Nasceu na raia, dorme na tenda, cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. Seguidilha, vai lá preceito, usa mantilha rosa no peito, chama-se Olinda, diz-se espanhola, cigana linda, com pele esmola, chama-se Olinda. Cigana, cigana, linda cigana, José Cid. Agora, a Canção do Mar, aqui na versão especial de Jéssica Cipriano e Cura. Vamos ouvir. é uma versão muito especial. Gostam desta versão da Canção do Mar? Aqui uma mistura de fado, fado, guitarra portuguesa e um bocado de techno, como diz o outro. É Jéssica Cipriano que faz a interpretação musical e foi o Cura que fez esta linda versão. Agora continuamos também aqui com uma versão do Vira. O Vira, e quem é que vai interpretar? Vai ser os Damas, com Vítor Rodrigues. Eu vou para o meio da roda para ser o teu par, que me dera dar um beijo na tua boca, meu bem, para ficar a saber o gosto que o teu beijo tem. Roda, vira, vira, e tu vais à tua vida. Mas eu sei que um dia até a sorte vai virar. De Lisboa a Miranda ou a Praga, até à França eu te ia buscar. Que o teu baixo tem. mas eu passo o ano todo a pensar nela. Eu sei que um dia a minha sorte vai virar de Lisboa, Miranda ou Braga, até a França eu te ia buscar. Oh moça, vira, vira, que eu também quero virar. Eu vou para o meio da roda para ser o teu par. Quem me dera dar um beijo na tua boca, meu pai, para ficar a saber o gosto que o teu beijo tem. A virar aqui com os Damas, eles que se habituaram a fazer música assim mais folclore. Os últimos temas têm sido todos assim. Acabou, agora vamos ouvir uma grande voz, a voz de Paulo Gonzo, e ele vai nos interpretar Da Janela do Quarto. Já só vejo o inverno. Ser por não estares perto, não te saber procurar. É só em ti que estou livre, no teu espaço, nos teus braços. Agora que tu foste embora, já só escrevo em linhas tortas, sem o caminho da memória, de qualquer rua à tua porta. Agora que te foste embora, nem o tempo me conforta. Levo em mim a nossa história, de qualquer rua à tua porta. Mas o que nos levou não volta. O vento levou-te para longe, para lá deste lugar, onde vivemos um sonho. Eu não quero acordar. Só em ti que estou livre, no teu espaço, nos teus braços. Agora que tu foste embora, já só escrevo em linhas tortas, sem o caminho da memória, qualquer rua à tua porta. Agora que foste embora, nem o tempo me conforta. Levo em mim a nossa história, de qualquer rua à tua porta. Mas o que nos levou não volta. Muda a hora e o sol nasce atrás do rio. Este inverno vai-se embora, na saudade não faz frio. Agora que te foste embora, nem o tempo me conforta. Levo em mim a nossa história, de qualquer rua à tua porta. Já só escrevo em linhas tortas, sem o caminho da memória, de qualquer rua à tua porta. Agora que te foste embora, nem o tempo me conforta. Levo em mim a nossa história, de qualquer rua à tua porta. Mas o que nos levou não volta. Uma voz forte da música portuguesa, Paulo Gonzo, aqui com esta novidade que saiu apenas já há 3, 4 dias e já está aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, Da Janela do Meu Quarto. Hein? Vamos lá ouvir esta. Já bateu muito, já rodou muito, muito, muito, mas ele fez uma nova versão, um novo vídeo, Marante, Som de Cristal. Aqui nesta nova versão que saiu apenas há 6 dias. a casa noturna, se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouvem vários instrumentos de cordas e metais. Moemios bem, cantando e dançando ao som da orquestra, num som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falado lugar, na Havana, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém, nessa noite, sem que eu esperasse, entrou um drama. Fiquei a buscar, porque se tratava de mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Que aquele abraço que demora nos teus olhos quando olham para mim. Saímos juntas da escuridão, quero sentir que não foi tudo em vão. Vamos dar um final feliz à nossa canção. A quem no vidro nem reparei que estava a chover. Amor, nós vamos a 120 numa altura em que não é suposto ir a correr. Não temos culpa, temos os dois pressa, quando aquilo que interessa é o caminho. Há horas perdidos na conversa sem percebermos que é a pressa que é o inimigo. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. De nós dois vai pagar a multa entre cara a cara e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso, mas às tantas a velocidade muda. Qual de nós dois vai pagar a multa entre cara a cara e assumir a culpa? Já não há gotas a cair no vidro, nem reparei que parou de chover. Amor, quando eu não ia assim divino, a paisagem era bonita e dava para ver. Dava para ver o que hoje é só lembrança. Dava para ver casas e um para sempre. Às vezes basta baixar a mudança, porque o limite é o mesmo e nós estamos diferentes. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entre cara a cara e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso, mas às tantas a velocidade muda. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entre cara a cara e assumir a culpa. Não dá para dividir a culpa, dividir a mão que avança. Dividir a culpa. Qual de nós dois vai pagar a multa? O carro é meu, mas a conversa é tua. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entre cara a cara e assumir a culpa. Saudades de quando o tempo era nosso, mas às tantas a velocidade no engata. Qual de nós dois vai pagar a multa? Entre cara a cara e assumir a culpa. É culpa aqui de David Carreira. David Carreira aqui presente nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. On continue en musique. Et on continue en musique, oui. Jean Pedro Paes. C'est quoi ça? Muito, muito obrigado, Providence. Muito boa noite. É um prazer estar aqui esta noite. É também um grande prazer, e o próximo momento é muito importante para mim, muito especial. Vou partilhar o palco com um artista que admiro bastante e uma pessoa que estou a adorar conhecer. Façam barulho para o João Pedro Paes. Pedro Paes, não é mentira, não. São 11 horas e 48 minutos, mesmo na reta final aqui do programa Viagem da Saudade. Agora vem o Fado Triste, interpretado por Nuno Ribeiro. Se o ela chora. Eu nem sei porque é que ela chora. Se o meu fado nem é triste, porque é que a mágoa ainda existe? Então deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Estamos a ouvir Fado Triste. Isto não é nada triste aqui na interpretação de Nuno Ribeiro, aqui numa composição de Cura. Então, mais música assim misturada. E agora vem aí a canção que todos os imigrantes precisam ouvir. Vamos lá, 20 anos de saudade. Diz que todos os imigrantes precisam de ouvir. Nós vamos ouvir. Passaram, Paris é agora o meu lar, mas há um cheiro à terra que não consigo esquecer. As luzes da cidade, a pressa e o andar lembram-me o silêncio de um outro lugar. Malas cheias de sonhos, um adeus no olhar. Deixei trás os montes para o mundo desbravar. O tempo voou, o inverno já passou, mas na alma a aldeia nunca me deixou. Saudade, palavra que só eu sei cantar, é a chama que arde, a vontade de voltar. Conto os dias em segredo até agosto chegar, para sentir de novo o meu Portugal. Oh, traz os montes, meu porto de amar. O fumo da lareira, o pão da minha mãe, o sino da igreja que ainda me faz bem. Cada esquina da rua, em cada manhã, sinto a brisa do norte, a minha pequena irmã. Aqui em Paris, a vida segue o seu rumo, mas o coração está preso naquele meu fumo. Olho o calendário, cada folha que cai é um passo mais perto. A distância é longa, mas a fé não se esvai. Em agosto a terra mãe me chamará para abraçar a família. que só eu sei cantar. É a chama que arde, a vontade de voltar. Conto os dias em segredo até agosto chegar, para sentir de novo o meu Portugal. Que saudades, que saudades. E brevemente mataremos saudades, é isso mesmo. Agora estamos completamente apaixonados. E ele chama-se Filipe Delgado. Ele ficou em terceiro lugar na primeira companhia, um reality show que acabou domingo, se não me engano, ou sábado. Eu sei que tu não me vais dar, nem só metade do que eu der. Mesmo assim não me arrependo de não ter nenhum por cento dos 200 que eu já te entreguei. No fundo sempre foi assim. Meu coração se habituou. E agora até já não me importa todo mundo à minha volta dizer para partir para outra se não estás com eu estou completamente apaixonado. Completamente apaixonado aqui com este Filipe Delgado. Eles também estão apaixonados. E é o Broa de Mel. Esta grande dupla da música portuguesa que vai estar presente sábado 25 de Abril aqui na sala La Passerelle à Fleury-les-Aurais, num espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel, onde vai haver muitos artistas. Baile para você poder dançar, folclore, comes e bebes, tudo isso para si. Sábado 25 de Abril, desde já pode reservar o seu lugar. Mistério apaixonante, tu, mistério apaixonante, tu, caminho e outras um jardim. Nem sei o que dizer, pois não deixas de ser surpresa para mim. Quem és tu, amor da minha vida? Tu, loucura desmedida. Tu, és capaz do melhor e do pior. Quem és tu, meu amor inconstante? Tu, mistério apaixonante. Tu, diz-me lá quem tu és, meu grande amor. Não sei o que pensar, pois tu não queres parar de me surpreender. Quem és tu, amor da minha vida? Tu, loucura desmedida. Tu, és capaz do melhor e do pior. Quem és tu, meu amor inconstante? Tu, mistério apaixonante. Tu, diz-me lá quem tu és, meu grande amor. Quem és tu, amor da minha vida? Tu, loucura desmedida. Tu, és capaz do melhor e do pior. Quem és tu, meu amor inconstante? Tu, mistério apaixonante. Tu, diz-me quem tu és, o grande amor. Quem és tu, amor da minha vida? Tu, loucura desmedida. Tu, és capaz do melhor e do pior. Meu amor inconstante, tu, mistério apaixonante, tu, diz-me quem tu és, meu grande amor. E foi a última música desta manhã.